Andrade Cotardi. Yo, estamos de volta. Yo, segura essa. Ombro escuro, depressivo, Cotardi está de volta. Troca hardcore que me traz a revolta. Predejado por escolher o mais improvável. Críticas e pressão então se torna inevitável. Ombro escuro, depressivo, Cotardi está de volta. Troca hardcore que me traz a revolta. Predejado por escolher o mais improvável. Críticas e pressão então se torna inevitável. Há muito tempo deixei de seguir o que pra muitos é o certo. Maldito fora da lei que desafia o alto clero. Sozinho, depressivo, infame, com ódio até o talo. Sigo na estrada solitária onde um fim não foi imaginado. Nem sei como é e nem faço questão de adivinhar. Aceitei essa missão, agora preciso me regenerar. Devil Man, aquele que não diz amém ao seu culto sagrado. Pelo contrário, me desfaço de todos os homens iluminados. Não foi eu que escolhi, isso me foi apresentado. Quando pensei que podia fugir lá na frente, eu fui capturado. E quando eu acordei, já estava escrevendo com prazer sobre a obra do mal e tudo o resto estava esquecendo. Ombro escuro, depressivo, Cotardi está de volta. Troca hardcore que me traz a revolta. Predejado por escolher o mais improvável. Críticas e pressão então se torna inevitável. Escuro, depressivo, Cotardi está de volta. Troca hardcore que me traz a revolta. Predejado por escolher o mais improvável. Críticas e pressão então se torna inevitável. Somos seres superiores ao mesmo tempo discriminados. Por fazer parte do outro lado da parte negra estamos destacados. Não me arrependo, eu prossigo eliminando. Mesmo sabendo que existem coisas que não faziam parte desse plano. Tenho os níveis elevados de escrita e de pensamento pra quando eu precisar usar e emanar o sofrimento. A depressão que funciona como mediadora do meu ego, que não me deixa ultrapassar e provar o veneno que me deixa cego. Deixa aqui sozinho pra eu digerir a dor que eu sinto e transformar em mais uma obra que logo logo você estará ouvindo. E decifrando o sagrado enigma da vida, a verdade será mostrada no tempo certo, por isso mantenha a linha. Ombro escuro, depressivo, Cotardi está de volta. Troca hardcore que me traz a revolta. Predejado por escolher o mais improvável. Críticas e pressão então se torna inevitável. Ombro escuro, depressivo, Cotardi está de volta. Troca hardcore que me traz a revolta. Predejado por escolher o mais improvável. Críticas e pressão então se torna inevitável. Yeah, Cotardi Sickness, Antraz, 2014. Fuck haters, motherfuckers.